Bem-vindos ao Boteco Tech S2E03. É uma coisa meio esquisita, podia ser um número contínuo. E aí, então, nós estamos aqui para fazer a nova edição do Boteco Tech. Hoje, quem vos fala é o irmão mais bonito do Emanuel, o Gustavo. Então, estamos aqui reunidos, eu, Emanuel e o Luiz, para falar do EAD. Tecnicamente, somos três Luizes aqui, né? Já que a criatividade da nossa mãe batizou eu de Luiz Emanuel, Luiz Gustavo e Luiz Antônio. Mas, o importante é que somos três aqui. Fala oi. Oi, tudo bem? As pessoas não vão ouvir a sua resposta. Mira, você não vai ouvir a resposta das pessoas. E você levanta a mão quando quiser falar, porque eu passo o microfone. Já que já só tenho. Bom, então falando de EAD aqui, o EAD é Educação à Distância para os que não sabem. E aqui tem três pessoas que conhecem bem da modalidade, começando pelo Luiz. Bom, eu busquei o EAD basicamente por causa da flexibilidade, que você poder estudar em qualquer horário que você precisar e puder. E pela facilidade mesmo das ferramentas que tem. A Unip oferece um bom painel para você controlar seus estudos, fóruns de discussão. E basicamente eu gostei bastante, tô aprovando. Agora eu vou passar para o Emanuel, que está fazendo o Instituto Claretiano. Fala aí, Emanuel. O mais legal do EAD é que eu posso morar em São Paulo, estar viajando em qualquer lugar do Brasil e estudar em Batatais, né? Porque é onde fica o Claretiano, perto de Caconde, sabe? Lá depois de Pirassununga. Eu estou estudando no TI, Gestão de Tecnologia da Informação. Não é a matéria que eu mais queria estudar. Na verdade, estou achando um porre a matéria. Mas eu queria estudar Ciências da Computação ou, em particular, Sistemas Operacionais. Infelizmente, nenhum dos cursos estavam disponíveis quando eu comecei a estudar esses cursos, o meu, Gestão da Informação, e o jeito é acabar. Já comecei mesmo, estou fazendo, e eu gosto muito do EAD, porque eu não preciso esperar o professor, a carga horária o ritmo de um professor, o ritmo de uma apostila. Eu peguei o carnaval, tinha uma matéria que eu tinha que cumprir 120 horas de atividades extras, eu já fiz os relatórios, já entreguei tudo, matéria menos. Agora posso partir para a próxima. E você, Gustavo, você que está fazendo o host do nosso episódio hoje, o que, que você fez de EAD e por quê? Então, eu já estou no EAD há alguns anos. Primeiro eu me graduei pela Fundação Getúlio Vargas em Processos Gerenciais e agora estou fazendo o MBA Executivo Internacional em Gerenciamento de Projetos, os dois pela modalidade EAD na Fundação Getúlio Vargas. E, bom, falando um pouco da plataforma da Fundação Getúlio, então, falando da plataforma, a FGV usa uma plataforma chamada Moodle, ou algo mais ou menos assim, seja lá como se pronuncie. Eu não sei se é uma questão da ferramenta que a GV usa, ou se existiria uma versão mais recente, mas é uma versão bastante obsoleta, roda no iPad meio que aos trancos e barrancos, usando um software chamado Puffin, para exibir as animações em flash, mas o que me levou ao EAD da FGV foi, primeiro, o nome da instituição, segundo lugar, a qualidade do conteúdo, junto com a flexibilidade do horário, localidade, e, bom, eu não preciso nem dizer que está aprovado, porque eu estou na minha segunda empreitada da modalidade. Então, com certeza, veio para mudar o mercado de ensino. A gente sabe que a USP está por oferecer aí alguns cursos gratuitos de graduação. Isso com certeza vai lançar à luz a uma discussão muito mais profunda, né, que é uma vez que a plataforma à distância ela é muito mais barata, como vai ficar o mercado de instituições de ensino superior, né? Com certeza vai ter uma mudança no preço e o governo pode oferecer isso gratuitamente. Então, eu acho que vai exigir aí um esforço grande dos estrategistas da área em repensar a dinâmica e o preço do mercado. Eu tenho um comentário nessa área que você colocou. Acho que você colocou uma luz muito importante. Se a USP oferecer cursos de EAD gratuitos, vai ter uma oferta assim inacreditável para a graduação superior, sem o vestibular, de uma forma muito mais acessível, talvez, né? Tão fácil, mas tão fácil que as pessoas vão se perguntar se ainda é uma graduação superior, né? Quando todo mundo tem acesso igual a um e-mail do Gmail, que você entra, põe login e senha e faz, ele é um curso superior? Vale? Conta? Sem ter dificuldade, continua sendo a USP? Mas o segundo ponto que eu trago à tona é que eu tranquei meu curso por um período, por 2 anos, e eu voltei agora. E eu fiquei super frustrado de encontrar as mesmas apostilas. Eu esperava que um curso do EAD tivesse aquela dinâmica de modernizar rápido. E eu tive, eu acho que sou uma das poucas pessoas do mundo que tem experiência de fazer 2 vezes uma matéria em EAD, né? Porque se você cumprir as datas colando ou não, você passa. E eu tranquei, tive que recomeçar 4 disciplinas agora e fiquei super frustrado. Como é que vocês estão vendo a atualidade dos dados? Vocês acham que o curso de vocês tem dados recentes porque o curso é novo ou porque é um curso que se recicla? Bom, acredito que seja porque é um curso relativamente novo no mercado, mas os dados eles não costumam ser reciclados, pelo menos na plataforma que eu conheço, eu não vejo essa mudança. E daí entra muito na questão do aluno se ele argumenta isso ou não com a universidade, né? Normalmente, muitos alunos que fazem EAD, eles fazem esses cursos só para pegar o diploma, né? Não existe uma argumentação em cima do que é dado, nem coisa do tipo. É bom, na GV, que o conteúdo já não é tão novo, o que eu percebi é que o ambiente virtual chamado área do aluno, que é onde os alunos interagiam entre si e com os tutores, era o ambiente onde os tutores traziam a novidade para dentro do debate. Então, realmente, o material não era atualizado com grande frequência, mas havia uma área, que é essa área de interação, onde os tutores traziam as novidades e debatiam em cima do que havia sido discutido na matéria. O que eu acho que é razoável, né? A ciência, ela deveria mudar, mas não sei se é todo ano. E aí cabe aos tutores trazer as novidades e colocar em debate sob a perspectiva do que foi apresentado. Bom, eu quero deixar mais uma coisa só para vocês aqui. Que acho que o Gustavo está fazendo uma área de administração específica, mas eu e o Luiz estamos fazendo uma área de TI. Vocês têm contatos com outros alunos? Como é que é o uso das ferramentas para estudo em casa? Vocês têm softwares originais? A instituição oferece uma bagagem de softwares? O Claretiano tem uma parceria interessante com a Microsoft que eu posso comprar um Windows muito barato, a plataforma Visual Studio, o Office, ou até versões até versões de graça. Como é que é lá na Unip? Vocês também têm acesso a ferramentas de estudo? Então, na Unip a gente possui, normalmente eles oferecem softwares livres, né, para você baixar no seu computador. Como, por exemplo, programação em C, você baixa um software livre, que você pode baixar e executar a qualquer momento. E o que eles oferecem, na verdade, é uma biblioteca virtual, que você pode consultar diversos livros para fazer a parte teórica dos trabalhos. Mas em relação à parceria com empresas que desenvolvem softwares, a gente não possui nenhum suporte quanto a isso. A administração é um curso que, por definição, não tem laboratório, não tem oficina, né? Mas como é que é acesso a livros, material didático na administração? Vocês têm que comprar? O material é oferecido dentro da plataforma móvel? Bom, dentro da Fundação Getúlio Vargas, nós temos acesso a uma biblioteca virtual com milhares de verbetes, textos, que é todo o conteúdo disponibilizado no ambiente virtual no decorrer das disciplinas. E a cada começo de disciplina é apresentado uma lista de literaturas complementares que compete ao aluno, se tiver maior interesse de aprofundar no tema, procurar essa literatura ou não. Com relação à tecnologia, dentro desses ambientes de interação entre alunos e alunos e tutores, sempre existe uma indicação por parte de um ou de outro, de um software. Eu, justamente nesse ambiente, tomei contato com um software desenvolvido em Java para o ambiente Macintosh de gerenciamento de projetos gratuito. Então a administração ela tem também um rol grande de softwares que podem ser interessantes, desde softwares para análise de dados até softwares para organizar o planejamento estratégico. E a GV ela acabava ora abordando esses softwares dentro da sua disciplina e também havia uma indicação bastante grande por parte dos alunos e dos tutores. Mas a GV não facilitava a aquisição desses softwares. Bom, acho que a gente cobriu rapidamente tudo que dava para falar de EAD, né? Vamos encerrar por o episódio de hoje. Continuem acompanhando o nosso podcast nos nossos canais, impresso3d.com, para onde eu tento centralizar essa bagunça toda é no @emanuelcampos no Twitter. Obrigado, fique com Deus e até semana que vem. Dog.